Bem-vindo à linha mais quente e erótica, a linha Matilde. Sou a Matilde dos telefones sexuais. Quando suspiro, só te ouço a pedir mais. No fim do mês é verão. A crescer, mas tu não ligas, pois só queres é ter prazer e gritas: ai, quero mais! E gritas: ai, quero mais! Matilde, tu não podes desligar. Tenho tanto para te contar. Temos várias opções, basta apenas escolher. Pois na linha da Matilde tens tudo o que podes querer. E gritas: ai, quero mais. Estão bem sentados. Sim. Então